Quando eu te vejo, paro logo em teu olhar. O meu desejo é que eu possa te beijar. Sinto seu corpo me abrigar em seu calor. Mas o que eu quero é ganhar o seu amor. E fico assim, querendo o teu prazer. Eu não resisto um minuto sem te ver. Sua presença alegra meu coração. E é pra você que eu canto essa canção. Vem, meu amor, me tira da solidão. Vem, meu amor, me tira da solidão. Vem para o outro, vem no só no pelô. Vem, meu amor, chega pra cá, me dá a mão. Vem, meu amor, me tira da solidão. Vem, meu amor, me tira da solidão. Vem para o outro, vem no só no pelô. Vem, meu amor, chega pra cá, me dá a mão. Quando eu te vejo, para o olho e teu olhar. O meu desejo é que eu possa te beijar. Sentir seu corpo me abrigar em seu calor. Mas o que eu quero é ganhar o seu amor. E fico assim, querendo o teu prazer. Eu não resisto um minuto sem te ver. Sua presença alegra meu coração. E é pra você que eu canto essa canção. Vem, meu amor, tirar da solidão. Vem, meu amor, me tirar da solidão. Vem para o Olodum, vem no Sano Pelô. Vem, meu amor, chega pra cá, me dá a mão. Vem, meu amor, me tirar da solidão. Vem, meu amor, me tirar da solidão. Vem para o Olodum, vem dançar no Pelô. Vem, meu amor, chega pra cá, me dá a mão. E fico assim, querendo teu prazer. Eu não resisto um minuto sem te ver. Sua presença alegra meu coração. E é pra você que eu canto essa canção. Vem, meu amor, me tirar da solidão. Vem, meu amor, me tirar da solidão. Vem para o Olodum, vem dançar no Pelô. Vem, meu amor, chega pra cá, me dá a mão. Vem, meu amor, me tirar da solidão. Vem, meu amor, me tirar da solidão. Vem para o Olodum, vem dançar no Pelô. Pois só assim conquistarei o coração. Sou gosto arrese, ó pescador. Sinto tanta beleza desse lindo mar. 12 de fevereiro é dia de avançar. Leve-se oferendas para lhe ofertar. Sem idolatria, o mundo seguirá. É como dizia Caim, me seguir um homem assim vai cantar. Eu quero ouvir. Minha zangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Minha zangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Segou sua rede, ó pescador. Se encantou com a beleza desse lindo mar. 12 de fevereiro, desce até mansar. Leve-se oferendas para lhe ofertar. Sem idolatria, o mundo seguirá. É como dizia Caim, e seguindo o homem assim vai cantar. Minha zangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Minha zangada vai sair. Quando eu voltar do mar, o peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E ao Deus do céu vamos agradecer. O negro segura a cabeça com a mão e chora. E chora, sentindo a falta do rei, o negro. O negro segura a cabeça com a mão e chora. E chora, sentindo a falta do rei. Quando ele surgiu pelo mundo, ele lançou seu brilho de beleza. Bob Marley pra sempre estará no coração de toda a raça negra. Como Bob Marley morreu, foi aquele sororó na Vila Rosenbaum. Vocês estão cantando seu mar, habitando nesse carnaval. Adeus não, adeus não, adeus não, adeus não, somos risado reg. E o negro segura a cabeça com a mão e chora, sentindo a falta do rei. O negro Pedro segura a cabeça com a mão e chora, sentindo a falta do rei. Quando ele surgiu pelo mundo, ele lançou seu brilho de beleza. Bob Marley pra sempre estará no coração de toda a raça negra. Quando Bob Marley morreu, foi aquele sororô na Vila Rosenval. Música cantando samai e arrebentando nesse carnaval. Adeus não, adeus não, mas adeus não, adeus não, eu sou musizado, é